A minha volta eu vejo capital em primeiro plano. Muitos dão mais valor à matéria do que ao ser humano. De ano em ano eu vejo mundo se afundando. Eu vejo vários pegando o atalho para saciar seu desejo. No meio de tanta ganância, justiça e ódio, aqui se for preciso muitos te atropelam pra subir no pódio. A realidade é distorcida nos meios alienantes que consagra o demônio que faz guerra como um gigante. Eu fecho os olhos, peço a Deus a proteção e oração, porque a bomba tá programada, pronta pra destruição. Cada dia que passa tomado pela escuridão, fossos de terno transforma a palavra sagrada em cifrão. Seres irracionais só pensam em destruir a casa que tá caindo e ninguém tá nem aí. Deixam tudo fluir, cegos pelo egoísmo. Esse aqui é o planeta Terra, do espaço do abismo. O terror e o pavor tá misturado pelo solo mundial. O tempo rola e se aproxima do final. Por causa da ambição, o sangue estampa o jornal. Não tem como remediar o caos aqui é geral. O terror e o pavor tá misturado pelo solo mundial. O tempo rola e se aproxima do final. Por causa da ambição, o sangue estampa o jornal. Não tem como remediar o caos aqui é geral. O homem não deu valor a tudo que o pai deixou. Só soube acabar com tudo que ele aqui plantou. Agora fica se lamentando e tenta se redimir depois que viu que o que fez está voltando contra si. Só assim pra perceber, só assim pra aprender. Quando sente na pele é que nego começa a entender. A humanidade mais uma vez comeu fruto proibido. Deus deu mais uma chance e ela deu o mesmo vacilo. O barco tá naufragando e vários estão assistindo. Depois não adianta chorar quando tudo estiver perdido. A podridão inflama, deixando tudo aqui poluído. A luz vai se distanciando e o demo fica sorrindo. O terror e o pavor tá misturado pelo solo mundial. O tempo rola e se aproxima do final. Por causa da ambição, sangue estampa o jornal. Não tem como remediar, o caos aqui é geral. O terror e o pavor tá misturado pelo solo mundial. O tempo rola e se aproxima do final. Por causa da ambição, sangue estampa o jornal. Não tem como remediar, o caos aqui é geral. Se afundar.